Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos e cada um de vocês. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Lux Esotérica, que está levando para vocês um curso básico introdutório com os temas fundamentais do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, ouvintes. E nós estamos tendo o privilégio de levar para vocês, ouvintes, nesses últimos dias, nossas considerações aqui sobre a vida pós-mortem, e estamos, obviamente, falando de temas muito transcendentais, que se alguém está chegando agora no programa pela primeira vez, provavelmente vai se sentir realmente fora d'água, né? Porque nós já estamos um bocado avançados no nosso curso. Estamos falando do que acontece com o ser humano. Estávamos, aliás, falando do que acontece com o ser humano após a segunda morte. Porque se não bastasse, caros ouvintes, e um dia nós vamos perder o nosso corpo físico e nós vamos transferir o foco da nossa consciência para o plano astral, para o plano das emoções. E muitas pessoas imaginam que é só isso, ouvintes, mas realmente o processo é muito mais complexo. Porque como nós temos enfatizado, ouvintes, a morte, na verdade, é um processo de transformação. Na natureza, nada realmente pode ser criado ou destruído. Tudo já está aí, caros ouvintes, mas o que acontece verdadeiramente é a transformação. E a informação que está dentro do ser humano, ouvintes, a sua experiência, a sua vivência, não poderia ser de forma diferente. Não poderia se perder, caros ouvintes, com uma destruição, com uma morte que significasse realmente o desaparecimento. O desaparecimento, na verdade, é uma ilusão dos nossos sentidos, uma limitação dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa consciência, que não consegue mais enxergar ali, naquele corpo que aparentemente fica inerte, a pessoa, o ser espiritual que habitava nele. Porque a alma sai do corpo e o corpo então fica inerte, nós imaginamos que tudo acabou, que nada mais há para aquela pessoa. E isso não é verdade, caros ouvintes. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos experimentar essa vivência, caros ouvintes, que é realmente deixar o corpo físico, porque, como bem disse o mestre dos mestres, o grande sábio que viveu na Índia, que foi o príncipe Siddhartha, tudo nesta terra, ouvintes, é impermanente. E não só aqui, mas também lá nos planos espirituais. Porque a consciência passa para o astral, nós passamos lá um tempo correspondente à força das nossas emoções, das nossas paixões, de tudo aquilo que nós tivermos desenvolvido enquanto energia emocional. E finalmente, e era exatamente o foco do nosso programa de ontem, e de anteontem também, nós entramos, caros ouvintes, no mundo mental, no plano mental, que é aquilo que os antigos católicos e também atualmente ainda se fala nisso. Esse plano mental é chamado de céu, porque realmente é muito difícil descrevê-lo. É o mundo celestial, o Devakam, de que falam os hindus. O mundo, caros ouvintes, que não está lá fora, é um mundo que está dentro de nós. O plano físico é a terceira dimensão, o plano astral é a quarta dimensão e o plano mental é a quinta dimensão. Muito difícil de explicar realmente como são as coisas ali. Todos os clarividentes, obviamente, têm muita dificuldade em descrever as coisas a partir do plano astral, porque ali prevalece a luz, prevalece a plasticidade, a matéria responde automaticamente aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos. mas a característica que difere o astral do mental é exatamente que no astral preponderam os sentimentos e principalmente aqueles sentimentos egoístas, ou seja, aqueles que estão centralizados em nós mesmos, e é por isso que o plano astral no passado foi denominado o purgatório, pois o tempo que a gente fica ali, que pode ser de algumas semanas, alguns meses, alguns anos, infelizmente para algumas pessoas algumas décadas, se refere ao tempo necessário para que a pessoa desgaste, para que ela perca essa energia que centraliza a nossa consciência naquelas emoções, naqueles sentimentos muitas vezes recalcados, os complexos psicológicos que a pessoa tem, mas finalmente a pessoa chega na segunda morte. Ela então abandona aquele corpo astral, da mesma forma como nós saímos do corpo físico, nós saímos do corpo astral. A única diferença é que o corpo físico, os habitantes aqui do planeta Terra normalmente dão um jeito de enterrar ou de cremar o corpo, enquanto que o corpo astral continua lá vagando no astral. Depois que a consciência se retira dele, ele se transforma no chamado cascão astral e infelizmente é uma espécie de um fantasma que fica ali vagando no plano astral. Muitas pessoas tentam até entrar em contato com ele porque ele ainda continua tendo uma certa consciência, mas a alma já abandonou aquele cascão astral. E aí, ouvintes, chega a oportunidade de realmente, para aquelas pessoas que tiveram na sua vida pensamentos, sentimentos não exclusivamente focalizados em si mesmo, ou seja, pessoas que amaram os seus familiares, pessoas que se dedicaram à sua família, à sua nação, pessoas que tiveram a sua religiosidade, que amaram a Deus, que desenvolveram dentro de si a devoção, lançaram sobre as pessoas, sobre o mundo, pensamentos de cura, pensamentos de elevação espiritual, desejando não só a cura, mas principalmente o esclarecimento. Todo tipo de pessoa, caros ouvintes, que desenvolveu alguma coisa realmente mental, então acorda naquele mundo céu e vai ocupar um dos quatro subplanos que nós estivemos descrevendo. Desde a pessoa que simplesmente a única coisa realmente altruísta que ela fez na vida foi realmente se sacrificar pela sua família, ou aquelas pessoas que tiveram a sua religião, a sua religiosidade, temendo a Deus e imaginando uma vida celestial, muitas vezes se agarrando aos conceitos muito simplórios da religião, mas tudo isso, ouvintes, desenvolve alguma coisa na mente da pessoa. Então ela acorda naquele primeiro subplano, e aí para cada ano físico, caros ouvintes, se passam de 20 a 70 anos lá nesse plano celestial. Na verdade, a coisa é bem ao contrário. Nós imaginamos que aqui nós estamos conscientes e que a nossa espiritualidade é o inconsciente, é o nosso mundo interior. E quando a gente chega no plano astral, a gente imagina que está sonhando. Na verdade, ouvintes, o sonho é essa vida onde nós estamos aqui. Pois se para cada ano físico aqui na Terra nós passamos dezenas de anos lá no plano espiritual, ouvintes, isso significa que o verdadeiro sonho é essa nossa vida material. Essa vida a qual muitas vezes nós nos apegamos ferrenhamente, brigamos pelas coisas, brigamos pelo nosso desenvolvimento, e muitas pessoas realmente imaginam que esse mundo aqui é uma guerra, que esse mundo aqui é um local para pelejar, para realmente buscar uma uma disputa com os elementos, com as pessoas, com o mundo para ter o seu lugar ao sol, quando na verdade, ouvintes, o sol está dentro de nós, ou a verdadeira fonte da felicidade, da consciência, não está lá fora, está dentro de nós. A gente vem aqui para esse mundo fazer essa peregrinação justamente porque naquele mundo interior existe tanta luz, existe tanta facilidade que muitas vezes a própria alma não consegue fazer nenhum progresso devido à intensidade de tanta luz, de tanta plasticidade que acontece ali. Ela precisa realmente de sofrer obstáculos, precisa experimentar a inércia, precisa realmente dominar também esse plano material onde nós estamos. E por isso que periodicamente a gente vem para cá. Mas no céu, caros ouvintes, no plano mental, as pessoas, nós comentamos isso ontem, se as pessoas que se dedicaram na sua vida física a todas as sessões do pensamento que desenvolvem o eu interno, ou seja, as pessoas que estudaram com afinco, desenvolvendo a sua cultura, pessoas que se dedicaram à filosofia, à ciência, às artes, não só aquelas que executam instrumentos, caros ouvintes, mas a pessoa que sabe apreciar uma boa música, que sabe realmente se aprofundar numa obra, numa arte plástica, que obviamente usa a sua consciência para tratar com assuntos superiores, o que acontece também na religião, na religiosidade, no desenvolvimento do eu interno. Então essa pessoa já realmente descobriu a chave do céu, ouvintes. Quem tem a chave lá em cima não é São Pedro, mas é a nossa própria consciência, porque a mente ela tem essa característica. Ela é, na verdade, um espelho. A sua capacidade é a da reflexão. A nossa mente pode refletir tanto o que está aqui embaixo na matéria, como ela pode se volver para cima e pode, então, começar a viver uma vida maior. Então, nos diversos subplanos que perfazem ali o plano mental rúpico, ou seja, aquele plano mental onde existem ainda imagens, onde existem formas, então ali se localizam todas as pessoas que realmente desenvolveram alguma coisa do seu plano mental aqui na Terra. Mas também, caros ouvintes, essa vida mental, onde cada um de nós vai ter o retorno kármico de todos os pensamentos que nós tivermos feito. E, obviamente, não dos pensamentos inferiores, porque aqueles pensamentos autocentrados, que, obviamente, na maioria das vezes é voltado para fora, que se une ao desejo, isso, caros ouvintes, tem o seu resultado kármico no plano astral. No plano mental, só retornam os pensamentos inegoístas, altruístas, os pensamentos espiritualizados, os pensamentos que foram ligados com assuntos mentalmente puros, ou seja, a filosofia, a ciência, coisas que realmente não se ligam com a nossa egoidade, com essa ilusão do eu que nós temos. Então a pessoa frui ali naquele plano mental inferior muitas e muitas décadas, centenas de anos, ouvintes, gozando essa possibilidade que nós temos de estarmos reduzidos aos nossos pensamentos. E por mais ilusório que isso possa parecer, ouvintes, para o indivíduo é uma realidade total e absoluta. Um ambiente totalmente fechado, onde só estão os melhores pensamentos do indivíduo, as coisas que realmente ela mais amou, os mestres ao qual ela tinha a maior devoção, as pessoas, os parentes, os amigos, que essa pessoa mais teve em conta, em consideração, que ela mais amou durante a sua vida, essas pessoas são evocadas mentalmente e o indivíduo fica ali, podemos dizer assim, numa realidade virtual que é, para a alma, caros ouvintes, muito melhor do que aqui a nossa vida física, onde a gente fica dando cabeçada muitas vezes aqui, tentando se encontrar e realmente não percebendo o que, que nós estamos fazendo na vida. Porque no plano mental, obviamente que a pessoa percebe que ela está ali consolidando aquelas qualidades, aquelas virtudes que ela desenvolveu mentalmente, elas vão se aperfeiçoando. Mas essa vida mental, ouvintes, por ela ser também, o corpo mental ser também um corpo mortal, que foi constituído nessa última encarnação, essa vida também termina. E aí, ouvintes, a consciência também abandona essa vida. E aí a alma consegue, caros ouvintes, completar um giro completo da roda de samsara, pois a consciência perde o seu foco no plano mental inferior e ela então vem para os três subplanos do plano mental, esse plano que a teosofia chama de plano causal, que é o primeiro plano cósmico que a nossa consciência vai ter acesso. Porque a mente abstrata, ouvintes, que não tem mais imagens, onde tudo são apenas luzes, são, por mais diáfanas que possam ser, mas são luzes, são cores, e os pensamentos não precisam ser descritos com palavras, não precisam ter imagens, mas é compreensão pura. Então, a alma, caros ouvintes, o ponto realmente inicial e final da caminhada a cada volta da roda de samsara é exatamente esse plano mental superior. E quando nós abandonamos aquele corpo mental, que é tão ilusório quanto foi a nossa vida física, quanto foi a nossa vida astral, também é ilusória, é limitada, é impermanente a nossa vida no plano mental. Então a ilusão, o Maya, caros ouvintes, como chamam os hindus, ele é muito mais poderoso do que nós podemos sequer imaginar. E a alma então retorna para sua casa, ouvintes, que é a sua aura mental superior, e existem ali três subplanos que são ocupados. O primeiro desses subplanos é ocupado exatamente pela população dos 60 bilhões de almas humanas que estão no mesmo nível, pertencem ao mesmo grupo, pertencem à nossa humanidade. Cada uma dessas almas está ali constituída como um ovoide de matéria causal, de matéria mental superior, que tem, na maioria das pessoas, ouvintes, a maioria absoluta, tem pouquíssimas ou até nenhuma cor nessas auras. Na verdade, são almas jovens, almas que precisam realmente das encarnações no mundo da ilusão, no mundo da experiência, para desenvolverem as suas capacidades. Vocês imaginem que num mundo onde os pensamentos realmente são apenas luzes e a compreensão, para quem tem já, né, desenvolvido a mente, ela é instantânea, é muito difícil para uma alma jovem começar a caminhar ali se ela realmente não sofrer nenhuma oposição, se ela não conseguir então se projetar num mundo diferente do que aquele para ela conseguir evoluir. Então essa matéria muito delicada, caros ouvintes, que é o corpo causal, ela obviamente está conectada à mente divina. E é ali, caros ouvintes, que estão registrados todas as experiências, das nossas vidas pretéritas, que para nossa alma são como apenas cada uma das nossas encarnações, são apenas como dias da vida da nossa alma. E ali também estão impressas, por força de cada uma das nossas almas ser apenas o resumo de uma grande alma coletiva que esteve durante muitos milhões de anos no reino animal, também estão ali aquelas memórias. Mas quando a alma se individualiza e ela passa a ser humana, porque ela recebe o primeiro aspecto da divindade, o aspecto Pai, o aspecto Atma, ela, enquanto ser humano, é totalmente subdesenvolvida. Realmente não há condições dela ter uma consciência própria ali, é exclusivamente por meio das encarnações materiais. E quando nós dizemos encarnações materiais, nós queremos dizer não só no físico, mas também no astral e também no mental, é que ela vai poder então abrir as suas possibilidades, desenvolver virtudes. Então a primeira ou as primeiras encarnações que uma alma que começa a sua caminhada no mundo humano, ou seja, no nível humano, obviamente que ela tem que se encarnar nos estratos mais primitivos da humanidade, entre, obviamente, os silvícolas, entre os povos que, infelizmente o termo é esse, mas são selvagens. E nós vemos que essas populações, caros ouvintes, já não estão existindo mais na Terra. Então nós vemos que um país como o nosso, o Brasil, era habitado aqui por milhões e milhões de índios, e a chegada aqui do homem branco da Europa, o homem europeu, dizimou aquelas populações. E hoje, lamentavelmente, nós vemos que aqueles homens que viviam uma vida simples, uma vida integrada com a natureza, onde eles poderiam desenvolver paulatinamente a sua consciência, hoje, lamentavelmente, estão aí espalhados pelas periferias dos grandes centros, vivendo, lamentavelmente, esse mundo que nós temos hoje em dia aqui na matéria, um mundo de desigualdade econômica, um mundo de muita violência, um mundo realmente que é inadequado se nós compararmos aquela vida realmente mais simples que os índios, que realmente os silvícolas viviam. Então nós provocamos uma certa distorção, e ao mesmo tempo existem certos benefícios, porque essas populações das periferias, das cidades no terceiro mundo, elas vão se beneficiando da educação, do saneamento básico. Então as almas, de certa forma, estão sendo forçadas a terem as suas experiências, e realmente há uma evolução. Nada realmente é por acaso, mas o fato, caros ouvintes, é que a encarnação do homem, ela termina quando nós abandonamos o nosso veículo mental inferior. Então tudo que parecia real, tudo que parecia ser corporal, que parecia ser corpóreo, já passa a não ter mais existência, e nós retornamos ao mundo da luz, ao mundo da onde nós realmente, ao mundo ao que nós realmente pertencemos. Nós somos, na verdade, deuses exilados aqui na Terra, ouvintes, e obviamente é um grande sofrimento para nós virmos para cá, porque a alma, caros ouvintes, ela não pode evoluir lá no mundo onde ela está sem ter realmente as experiências que diferenciam a sua consciência, que causam conflito, que causam atrito. Então mais cedo ou mais tarde a alma tem aquela sede de experiência, a sede de viver uma vez mais nos corpos da matéria, nos corpos da ilusão, mas que são o meio através do qual nós obtemos as nossas experiências. É por isso que nós temos que estar conscientes disso e aproveitar aqui a nossa oportunidade, se nós pudermos realmente compreender esse mecanismo e realmente ajudá-lo. Nós temos que contribuir para que essa nossa encarnação seja bem sucedida, não simplesmente aqui do ponto de vista da nossa personalidade. Não é simplesmente ser uma pessoa bem sucedida na vida aqui, ouvintes, mas é importante ser bem sucedido do ponto de vista do que nós viemos aqui fazer. Nós viemos aqui buscar materiais, desenvolver capacidades, manifestar as capacidades que a nossa alma já tenha, para então, caros ouvintes, haver o progresso até o dia que nós realmente possamos definitivamente nos libertar da roda de samsara. E que não vai ser tão próximo assim. Vamos com calma, vamos com calma, com andor, que o santo é de barro, caros ouvintes. Está terminando o primeiro bloco do programa de hoje. Vamos, no nosso segundo bloco, falar aqui mais detalhes sobre esse plano causal, aonde estão realmente as nossas almas, ouvintes, e é de lá que são projetados são projetadas as nossas encarnações, e é para lá, caros ouvintes, que nós vamos voltar quando nós passarmos dessa experiência aqui para melhor. Vamos fazer o nosso tradicional intervalo. Vamos voltar daqui a 3 minutinhos, ouvintes, com a continuidade do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, ouvintes, retornamos ao vivo agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo sempre aí a maravilhosa audiência daqueles que nos acompanham ao vivo aqui de segunda a sexta-feira, e também a vocês que nos acompanham em outros horários aqui pela opção Lux Esotérica do menu da rádio e também lá na seção de áudio da loja esotérica virtual. Um grande abraço para vocês, ouvintes, que nos acompanham aí nos horários alternativos e também nos discos que serão distribuídos com esse programa. Estamos falando com vocês, ouvintes, no dia de hoje sobre o plano causal, plano que realmente compreende a morada verdadeira da nossa alma. Porque o ser humano, caros ouvintes, é realmente uma imagem perfeita e perfeitamente projetada dos três aspectos de Deus. E o plano mental superior, ele é exatamente o primeiro plano cósmico que nós temos acesso. Na verdade, a consciência da nossa alma, ela está radicada num plano, caros ouvintes, que é imortal. Ou seja, a nossa alma, que é o verdadeiro peregrino, aquele que realmente transmigra entre uma encarnação e outra, que está e esteve presente em todas as nossas encarnações, está radicado num plano que é uma perfeita expressão do terceiro aspecto de Deus, um aspecto Espírito Santo, que na verdade é o aspecto mãe, e o aspecto feminino da divindade, que é a mente. A mente, ela é feminina, caros ouvintes, porque ela é plástica, ela recebe tanto do plano inferior quanto do superior as influências que emanam desses dois mundos. É por isso que esse plano mental, caros ouvintes, é o verdadeiro campo de Kurukshetra, que tanto bem falou Krishna, né? Explicando essa verdadeira batalha da nossa evolução, explicando a Arjuna como ele deveria se portar dentro daquele clássico maravilhoso da literatura hindu, que é o Bhagavad Gita. Então, o plano mental, caros ouvintes, é o plano aonde as coisas ou vão para baixo ou vão para cima. É um plano, caros ouvintes, que tudo pode, e realmente, principalmente no plano mental inferior, onde as imagens e as definições, né, mais visuais predominam, ali realmente há a possibilidade terrível do engano, né? Por isso que nós já falamos a respeito aqui que o símbolo, né, para a nossa psique, o símbolo, o simbolismo para o nosso inconsciente, para a nossa mente, é a figura da mulher. A mulher que nas escrituras, se nós não lermos com os olhos do esoterismo, nós realmente não compreendemos como que essa figura feminina é tão maltratada, por exemplo, na Bíblia, como, por exemplo, Eva, caros ouvintes, que estava ali no Jardim do Éden, foi ela que foi traída e que traiu, né, o homem, né? Então as pessoas lendo aquilo ali ao pé da letra realmente não compreendem exatamente que a mulher, que Eva, ela representa exatamente esse nível da nossa alma. E é ela que é tentada, caros ouvintes, pela serpente. A serpente, ouvintes, dentro do esoterismo, ela representa exatamente a sabedoria. Representa os sábios, representam os mestres. E muito diferentemente do que as pessoas acreditam, aquela serpente que conversou com a Eva não era o diabo, não era o espírito do mal, mas sim era, obviamente, alguém muito sábio. Era realmente um mestre que indicou a ela que aquele fruto, caros ouvintes, que era proibido, mas que obviamente era o fruto da sabedoria, da árvore, da vida, do conhecimento, era realmente, precisava realmente comer aquele fruto. E isso acontece com cada um de nós, ouvintes, dentro do nosso ser. Dentro de nós existe, obviamente, o Jardim do Éden. Essa imagem que é descrita, obviamente, descreve o ser humano idílico, o ser humano dentro da sua natureza espiritual, não diferenciado. Então, quando Eva e, obviamente, Adão, porque Adão representa o homem físico, o homem de barro, o homem materializado, né? E é justamente Eva, a alma, é que convence a Adão de comer também aquele fruto. E o que acontece com eles? Eles são expulsos do paraíso. E isso, caros ouvintes, acontece a cada encarnação que nós temos. Porque quando nós voltamos da nossa última encarnação, voltamos lá para o plano causal, nós estamos dentro do nosso paraíso. Nós estamos ali curtindo aquela realidade idílica. Mas o fato é que nós mesmos percebemos que nós não completamos a nossa evolução. Porque nós ainda teremos fome de experiências, fome de viver a vida da matéria, porque nós sabemos que não desenvolvemos ainda todas as qualidades que precisam ser desenvolvidas. Mas muitos, caros ouvintes, dos seres humanos, realmente bilhões, entre 60 bilhões, muitos e muitos milhões, bilhões de almas humanas já tiveram muitas encarnações aqui na matéria e já desenvolveram muitas qualidades, muitas virtudes. E é por isso, ouvintes, que nós vemos que mesmo que o ser humano aqui na matéria ele caia muitas vezes em tentação, que ele cai realmente na criminalidade, cai realmente em cometer atos que são contra a lei e principalmente são contra a ética, mas quando isso acontece, ouvintes, é porque essa alma que gerou essa encarnação, ela não tem ainda as qualidades que pudessem se imprimir no caráter da pessoa. Quando a nossa alma já tem um certo progresso, nós somos incapazes, ouvintes, de subtrair uma agulha sequer da casa de uma pessoa, porque dentro de nós existe esse tribunal da consciência interna, ouvintes, que está 24 horas por dia aberto. Parece a nossa rádio aqui que está 24 horas no ar. Então, quando nós fazemos qualquer coisa, ouvintes, automaticamente vem ali a sentença se isso é uma coisa ética, se aquilo que nós estamos fazendo é uma coisa certa ou errada. Nós até podemos passar por cima do que aquela nossa, o nosso verdadeiro ethos, aquela nossa verdadeira energia, nossa consciência interior nos diz, porque ela está sempre nos dizendo se o que nós estamos fazendo é certo ou não. Se nós não ouvirmos dentro de nós essa voz, ouvintes, é porque realmente a nossa alma ainda está muito debilitada. E a pessoa, obviamente, que transgride as leis da natureza, transgride as leis também humanas, né? Obviamente que tudo vai voltar-se contra a pessoa, o karma, que é essa maravilhosa lei da harmonia, e que nós vamos estudar na próxima semana. Nós estaremos aqui falando exatamente de aspectos da lei do karma. Ela então, no futuro, ela vai mostrar para a pessoa, trazendo de volta os resultados daquelas ações que a pessoa realmente tiver cometido. E com o passar das encarnações, o indivíduo vai aprendendo, caros ouvintes. E quando eu digo indivíduo, eu estou dizendo a alma, porque cada um de nós aqui na matéria é o fruto apenas dessa última encarnação, da nossa criação, da nossa educação, do que nós comemos, dos professores que nós tivemos, do carinho dos nossos pais e tudo mais. É isso que confunde a cabeça dos cientistas, que imaginam que as pessoas são realmente fruto desse meio, exclusivamente fruto desse meio, e isso não é toda a verdade. A verdade, ouvintes, que realmente nós somos frutos diretos do que nós fazemos aqui. Mas antes de nós começarmos essa jornada, dentro de nós já teve um centro de consciência, que é a nossa alma, que já viveu outras experiências. Então, o verdadeiro indivíduo é essa nossa consciência que está lá no plano mental abstrato. E existe realmente uma grande dicotomia entre essas duas consciências: a consciência do nosso cérebro, que trata aqui com as coisas do mundo, e a consciência lá da nossa alma, que está realmente na quinta dimensão. É esse que realmente seria o papel da religião, ouvintes, porque religião significa religação, religião vem do religare, né? Que exatamente a vida religiosa, a nossa religiosidade, deve ser o nosso esforço por unir esses dois focos da consciência. Porque realmente o nosso cérebro, se ele se julgar o único rei, né, da parada, o dono da cocada preta, ele realmente vai meter o pé pela mão, e isso vai trazer consequências lá na frente para as nossas próximas personalidades. Porque muitas vezes nós desconsideramos a nossa alma e, lamentavelmente, a nossa alma, caros ouvintes, ela muitas vezes tem que quase que abandonar aqui a nossa personalidade. Porque uma pessoa que passa 24 horas do seu dia e, obviamente, não tem uma religião, não tem a sua espiritualidade, não tem momentos de reflexão aonde ela tenta, ou pelo menos faz algum esforço para se conectar com o seu eu interno, essa pessoa realmente abandona, se desconecta da sua alma. Não há porquê a alma também ficar fazendo muito esforço para se conectar ali com aquela consciência que realmente não a considera. E aí, caros ouvintes, nós temos realmente pode chegar no limite do corpo ser abandonado pela alma. Aí é o caso dos desalmados, né? ou seja, porque realmente nós ficamos tão perdidos aqui embaixo, né, pensando que nós estamos aqui, muitas pessoas têm uma impressão muito clara que elas estão aqui passeando, que elas estão fazendo algum turismo, alguma coisa, vieram aqui se divertir, curtir a vida, passear, gozar aí os prazeres, né? É, trabalharem o menos possível, se divertir quanto mais elas puderem, porque para elas esse planeta aqui é um playground, que elas vieram aqui realmente curtir uma infância, assim, uma adolescência infinita. Realmente é triste nós percebermos quantas pessoas estão desconectadas desse sentido da vida. Ouvintes, nós viemos aqui manifestar o que nós somos dentro de nós mesmos, na nossa alma. Então, a pessoa espiritualizada é aquela que busca cada vez mais se afinar com essa consciência interior. Então, aquele plano, caros ouvintes, que é chamado plano causal, ali existem pessoas que realmente conseguem aproveitar, né, muito aquele plano, porque elas realmente conseguiram expandir as suas capacidades, principalmente o pensamento abstrato. Isso é uma coisa que está diante de todos nós, seres humanos. Nós precisamos desenvolver esse pensamento abstrato, porque essa é a verdadeira característica da nossa alma. É o pensamento abstrato, é o pensamento não focado em si mesmo. Isso é uma coisa muito importante. E obviamente, por não ser focalizado em nós mesmos, é um pensamento altruísta, é um pensamento inegoísta, é um pensamento fraterno, que obviamente pensa mais no semelhante do que em si mesmo, e também é um pensamento que se liga com as capacidades superiores da nossa mente. Aquela pessoa que realmente consegue se dedicar à matemática, hoje nós temos muito aí a informática, né, que puxa muito esse lado, né? Se a pessoa consegue, digamos assim, submergir a sua mente na resolução de um problema matemático, na análise de um problema filosófico, caros ouvintes, e também metafísico, né? Ou seja, a pessoa está operando naquele momento que o pensamento vai para esse nível, ela está operando no nível da alma. Então não é incomum cientistas, pessoas da área da matemática, da área do cálculo, da astronomia, também obviamente os filósofos, pessoas que têm uma mente muito forte, elas vão forçando aquela mente concreta até que ela finalmente irrompe ali no pensamento abstrato, e ali, caros ouvintes, é exatamente onde habita a nossa alma. Mas quando o indivíduo termina a sua encarnação, e nós falamos aqui para vocês que a pessoa passa realmente séculos ali naquele plano mental inferior, onde nós estaremos resumidos aos nossos pensamentos, quando termina aquela experiência, porque a pessoa realmente cansa também, né, de passar séculos vivendo as mesmas situações, evocando os mesmos pensamentos, a pessoa realmente se esgota naquele ambiente. Então ela abandona o seu corpo mental inferior e vem para realmente o plano causal. E por que que ele tem esse nome de causal? Porque ali, ouvintes, é que é causada, ou seja, que é projetada a nossa encarnação posterior. Então não imaginem que vocês estão aqui simplesmente por uma série fortuita, né, de atos que os seus pais cometeram, né, de, né, terem se encontrado, terem namorado, terem tido um relacionamento sexual, e aí vocês apareceram aqui, ouvintes. Isso realmente seria o cúmulo do absurdo, a pessoa que imagina que a sua vida aqui é fruto do acaso. Na verdade, ouvintes, antes que uma pessoa consiga se encarnar aqui, lá naquele plano causal, a nossa alma, ela começa justamente a fazer os planos para a sua encarnação futura. Ela começa a relembrar as pessoas com as quais ela teve um relacionamento profundo, né? Ou seja, aquelas pessoas que ela amou, ela vai querer de volta na sua vida, obviamente até pela obrigação do karma, para ela continuar tendo esse relacionamento. Aquelas pessoas que nós odiamos, aquelas pessoas que eram nossos inimigos, ela vai querer também nascer junto com elas para tentar esgotar o karma com aquelas pessoas. Porque realmente existem duas coisas fundamentais que ligam as pessoas entre as encarnações, que é justamente o amor e o ódio. Quando nós gostamos muito de uma pessoa, nós tendemos a reencarnar com as personalidades manifestadas pela alma daquela pessoa. E quando nós não gostamos também para valer de uma pessoa, quando nós realmente odiamos uma pessoa, infelizmente nós também ficamos atados, né? Aferroados karmicamente com aquela pessoa. E o que é pior, que muitas pessoas realmente não sabem, isso deveria ser a primeira coisa, a primeira aula aqui do nosso curso de esoterismo deveria ser a respeito disso, ouvintes. A família, ela é sempre o maior canal de esgotamento, de resolução do karma. Porque realmente, se duas pessoas têm um ódio tão profundo entre si, chegam até a se matar, né, numa determinada vida, não existe realmente situação melhor para resolver esse karma do que fazer essas duas pessoas serem pais e filhos uns dos outros. E aí, caros ouvintes, que a família, que tem obviamente as pessoas que nós mais amamos no mundo nessa nossa última encarnação, muitas vezes ela é constituída dos inimigos kármicos que nós tivemos na outra vida. Porque realmente não existe uma forma mais compulsória de fazer uma pessoa amar a outra do que fazer essa pessoa que ela não gostava crescer dentro do seu ventre e vir a nascer e ser o seu filho durante uma, duas, três décadas que a pessoa tem que criar, tem que educar, obviamente que tem que amar, tem que realmente tratar aquela pessoa. Isso, caros ouvintes, realmente resolve muitas questões kármicas. Então prestem atenção, ouvintes, porque a família que vocês têm, se há problemas nessa família, e obviamente que toda família tem algum problema, é porque tem pessoas ali que obviamente estão esgotando certas situações que não tiveram resolução na vida anterior. E a alma, ela projeta tudo isso, ouvintes. Esse reencontro com as pessoas, vocês devem ter tido muitas experiências na vida de vocês, de verem uma pessoa pela primeira vez e sentirem como que essas pessoas fossem velhos conhecidos seus, né? Como se fossem amigos de longa data, né? Na verdade, são almas que estão se reencontrando aqui na matéria. Então surgem paixões, surgem casamentos, surgem grandes amizades, porque as almas, elas tendem a voltar em bloco, né? São grupos de pessoas que se encarnam, e também há grupos de pessoas que se desencarnam mais ou menos na mesma época, porque elas são grupos evolutivos que realmente caminham juntos. E tudo isso é projetado, ouvintes, pela nossa alma antes da sua encarnação. É óbvio que a nossa alma pessoalmente não trata de todos os detalhes. E isso é um ponto importante a ser enfatizado. Quando a alma, ela faz o seu projeto, ela obviamente invoca os grandes espíritos da natureza, que são os anjos, que obviamente tem ali uma clara visão maior do que nós do processo kármico, e são esses anjos ouvintes que reconduzem exatamente a pessoa até a vida física. E isso se dá, obviamente, através dos relacionamentos sexuais que nós temos com as pessoas. Então, toda a relação sexual entre homem e mulher, ela é, obviamente, se eles forem férteis, né? É uma oportunidade que os anjos estão ali presentes para tentar encaixar ali naquele relacionamento daquelas duas pessoas a reencarnação de uma pessoa. Não imagine quando vocês estão ali curtindo, né, a sua sexualidade com a outra pessoa, que vocês estão sozinhos no universo porque vocês estão sendo observados pelos seres espirituais, e toda relação sexual, ouvintes, ela provoca uma grande movimentação na energia astral e na energia mental. É criado um vórtice assim que é visível à distância, né, no plano astral e no plano mental, e os anjos reconhecem ali a oportunidade, se houver obviamente a fecundação do óvulo, de também ligar ali a alma do indivíduo que vai se reencarnar. É por isso que nós temos que ter realmente dentro da nossa vida esse aspecto sagrado também da sexualidade, porque ele é um canal de retorno ao plano físico das almas que querem aqui voltar. E normalmente são pessoas que têm uma relação muito forte conosco, então não podemos olvidar isso. E esse, caros ouvintes, é o ciclo da vida e da morte, que nós vamos, obviamente, estar retornando a esse assunto em outras dimensões, em outras oitavas. Mas quem realmente vive as encarnações é a nossa alma, ouvintes. Isso, essa memória da alma não está no nosso cérebro físico. Não adianta procurar isso aqui na matéria. Está dentro de nós. A cada vez que nós nos interiorizarmos, que nós orarmos, que nós meditarmos, é uma oportunidade para nós estreitarmos esse contato com a nossa alma, para nós realmente ouvirmos cada vez mais essa pequena voz da nossa alma que está dentro de nós, ouvintes, até o dia que ela fale tão alto que nós sejamos uma única coisa. Alma e corpo um dia serão realmente verdadeiras expressões da vida divina que está dentro de nós. Então vamos encerrando, caros ouvintes, aí pela premência do tempo, o nosso programa de hoje, realmente agradecendo o prestígio, a audiência que vocês nos dão, a oportunidade, o privilégio de estar trazendo esses assuntos realmente transcendentais para a consideração de todos vocês. Convido a todos os nossos ouvintes a fazermos a nossa última vibração. Vamos, caros ouvintes, fechar os nossos olhos e uma vez mais sentir o nosso batimento cardíaco, voltando a nossa consciência para o ponto dos nossos corações. Visualizemos ali, ouvintes, com o poder da nossa mente, que um ponto de luz extremamente energético habita dentro dos nossos corações. Visualizemos essa luz que está lá perenemente irradiando a sua luz sobre o nosso coração, que essa luz se expanda ainda mais, cintilando a joia inefável que repousa sobre o lótus do nosso coração, que essa luz se expanda por todo o nosso ser, preenchendo todo o nosso corpo, se expandindo pela nossa aura e finalmente se projetando em todas as direções e pelo nosso caminho que nós pretendemos trilhar, a nossa evolução, sempre melhor se ele for iluminado pela luz da nossa chispa divina. Vamos, ouvintes, nesse momento solene procurar compreender, internalizar realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e mais branco que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que o Espírito da Verdade esteja sempre presente aqui nos nossos trabalhos e que a bênção do Mestre e do Senhor do Amor que nós transmitimos para vocês nesse momento possam iluminar, fazer brilhar mais intensamente essa chispa que está no coração de todos vocês e acender, iluminar, encandecer ainda mais as vossas mentes que estão buscando pela verdade, pelo conhecimento e pela sabedoria. Esperamos estar com vocês, ouvintes, nos próximos programas, com muito entusiasmo, muita alegria, continuando a conduzir aqui esse curso básico dos temas do esoterismo e da teosofia. Então, a todos vocês, desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso. Deixaremos com vocês agora a programação musical interativa democrática aqui da Rádio Esotérica FM, que é patrocinada por vocês, ouvintes. Agradecemos sempre o apoio daqueles que nos ajudam a levar adiante esse trabalho e finalmente transmitimos a todos vocês, ouvintes, um forte, um fraterno, um caloroso abraço, ouvintes, até a próxima edição do programa Lux Esotérica.